Está começando mais um Sense Wave aqui na Sense. Tudo bem? Edição de número 13. Mas é uma edição que não é de azar. É o número 13, mas é uma edição de muita sorte. Porque estamos chegando. Aonde estamos chegando ainda não sabemos, mas estamos chegando. E esta edição do Sense Wave tá bem bacana. Vai ter o Ricardo Marques com o Taru. Hoje ele fala sobre a carta O Carro. No Wave Diálogos a gente fala também um pouco sobre esse tema. Com outro enfoque, nada a ver com o tarô, porque o tarô é quem manja, e é o Ricardo Marques. Eu, Max Tab, vou conversar um pouco com vocês sobre ter um carro, sobre o que o carro é, e um pouco também sobre mobilidade urbana. Vamos juntos neste Sense Wave. E claro, muita música boa. E a gente gostaria que vocês participassem, www.sensecast.org/contato ou www.sensecast.org/chat. Na página inicial, só baixar um pouquinho, lá já tem o chat para você participar. Para começar, assim, magnífica, tem Odessa, A Moment Apart. Sense Wave. O som do RJD2, Science We Last Spoke. Demais esse som do álbum de mesmo nome, Science We Last Spoke. Ele que é americano. Esse som é de 2000 e... Deixa eu ver aqui se eu não me engano. 2000 e... Peraí. Nossa, pra eu não me confundir. Eu lembro que acho que é 2003, mas a gente... 2004. Isso. 2004, da gravadora Definitive Jux. Demais esse som, eu adoro essa música. Esse álbum inteiro é bom. Tem outras aqui, Exotic Talk, que é muito boa, e On Night 76, que é fantástica. On 1976, isso, que é fantástica. Recomendo. E a primeira lá do bloco, bonitinha essa música também, Odessa, Moments Apart, que é de... É nova essa música, relativamente nova. É de 2017. Lançamento aqui. Incidental, porque eu nem tinha me ligado que era nova assim. Lançamento incidental do Sense Wave Odessa, A Moment Apart. Daqui a pouquinho, o Ricardo Marques com a carta O Carro. E depois também tem Wave Diálogos. Edição de número 13 continua pegando fogo. Agora a gente vai de Underworld. Boy, boy, boy. Cruising in pink You're a razor wire beauty. You're going straight, you're going straight, you're going straight. But sometimes you gotta show them. I like to hurt myself like this sometimes. What you want from me this time? Do you want a spoon carrying another wound like an addiction? Som do George Acosta, produtor de house e acid house americano, Fever Express. George Acosta ficou muito famoso porque na década de 90, junto com a Nadine Henny, eles fizeram o Planet Soul, lembra? Set You Free, é Break Beat, né? Era muito legal. E ele, em produções solo, ele usava o nome dele mesmo, que é George Acosta. Ele fez essa música, que foi acho que o maior sucesso dele, com os vocais de Elise Zottos. Demais os vocais e demais a produção. Ela que é australiana. É muito legal a voz dela. Bom, antes teve o Underworld, eu adoro Underworld, do álbum Oblivion with Bells de 2007. A Boy, Boy, Boy. Bom, Underworld, que fez muito sucesso na década de 90 também, com Ah, esqueci o nome da música do Underworld, mas a gente pega aqui Born Sleep, que depois ela... Essa, eu lembro de Born Sleep, que ela teve duas fases. A fase inicial, que ela fez muito sucesso nas pistas de dança, e depois ela acabou retornando um ano ou dois depois, acho que lá já pra 97, na trilha sonora do Transporting. Mas aqui não foi essa que a gente tocou o Boy Boy Boy, que é já de uma fase pós década de 90, já 2007, com o Underworld. Essa música Boy Boy Boy, eu tava vendo aqui, ela é de 97, ela é de 2007, então eu descobri ela pela extinta rádio americana WXY, que foi a melhor rádio que eu já ouvi na vida. Ela tocava, fazia esse som mais ou menos que a gente tenta abordar aqui na Sense. Ela ficou famosa, meio cult, porque naquele filme Rain Man, ele ouvia essa música no radinho, né? Essa rádio no radinho dele. E só que WXY era a melhor rádio que tinha. E ela, sim, ela foi embora. Ela fechou, encerrou as transmissões de FM. Ficou um bom tempo transmitindo só pelo web, só que ainda a tecnologia era muito ingrata nessa época. Era muito difícil você ouvir uma rádio pelo web. E ela acabou depois tentando capitalizar de um jeito lá, colocou uma parceira para vender as músicas que tocavam em tempo real, e acabou não dando certo. Mas se você quiser saber mais um pouco dessa história dessa rádio, porque muita música que a gente toca aqui no Sense Wave, a gente descobriu lá. É WOXY, é W O XY. Vale a pena, uma história muito bacana de gente como nós que gostava, que gosta muito de música e faz tudo por ela. Bom, como sempre, depois das seis primeiras músicas, você ouve o Wave Chords do Ricardo Marx. Então ainda falta um bloco com duas músicas, faltam duas músicas, e depois já entra ele direto. E para começar esse segmento, esse bloco, So Many Details, Toro and Moi. Ah, meu Deus, que música! Pop Tops no Wave clássico. Suzanne. Duas vezes, hein? Suzanne. É demais esse som. É muito lindo. É, essa banda, Pop Tops, é espanhola e essa música é de 1972. O vocalista, Phil Trin, ele é de Trinidad e Tobago e migrou para a Espanha e fez esse projeto com uma série de outros músicos espanhóis em Madrid em 1967. E essa música do Pop Tops, Suzanne, foi gravada em 1972. É demais essa música, é linda. E eles também tem outra música bem bacana que nós precisamos tocar aqui no Sense Wave algum dia, que é Mommy Blue, que é mais conhecida, que teve várias regravações, a original é deles. E a gente vai tocar também. Bom, antes teve uma coisa mais moderna, né? Toro and Moi, So Many Details. É demais esse projeto, eu gosto muito dessa música, é de 2013. E o Toro Moi, ele é um músico americano, né? Na realidade, o nome dele não é Toro Moi, é o Cheswick Bradley Bundick. É demais o som dele, eu gosto bastante. Bom, chegou a hora do Ricardo Marques, no Wave Chords. E daqui a pouquinho a gente volta com mais música. Ouve, que tá bem interessante e vai linkar com o tema do Wave Diálogos, ok? Então, fiquem com o Ricardo Marques, que a gente já volta. Boa noite. Sejam bem-vindos. E esse é mais um Wave Cards. Pessoal, a carta que saiu pra mim para esse episódio do Wave Cards é a carta do carro. O carro é uma carta muito positiva no sentido de acompanhamento de movimentos, de motivos, de desejos, pelo simples fato de que a carta do carro fala sobre triunfos. Ela fala sobre um avanço, sobre algo que é conquistado, facilidades no seu caminho. Então, geralmente, quando o carro sai numa consulta, de acordo com a questão que é proposta, ele traz essas coisas boas no caminho da pessoa que está dirigindo o carro. E essa é uma boa imagem, porque o carro coloca o consulente dentro da carta, como está no baralho, no comando de dois cavalos. E para qual direção esse carro vai? Outras interpretações é que pode estar aparecendo aí um amante que pareça um príncipe ou algum tipo de guerreiro e que isso encante a pessoa. Mas essas aparições um pouco mais pessoais me soam muito pequenas para uma carta cujo arquétipo é maior do que isso. E mesmo que essa pessoa venha, o que você deve aprender com ela? O que ela vem para te ensinar? O que essa figura tão imponente e tão veloz tem para ensinar para você no seu caminho? Outra possibilidade que o carro traz é a possibilidade de viajar. Como ele representa movimento, a viagem não fica muito longe dessa leitura, não. Assim, isso é o sinal da sua vitória? Essa viagem é o resultado de uma empreitada bem sucedida? Agora, quais são os prós e contras de conduzir essas energias, de ter esse triunfo? Aqui estamos tratando de uma questão onde os fins justificam os meios? Ou onde os meios justificam os fins? É um momento possível de saqueação, de ação intensa, de sucesso midiático, alguma mensagem, talvez, tudo indicando movimento, movimento de informação, movimento em direção ao progresso, ao compartilhamento de ideias. E de novo volta a pergunta: como esse movimento está sendo feito? Quais são as intenções desse movimento? Como se trata de vontade, podemos ver aí a impressão do espírito na matéria dentro da pessoa que efetua essa ação. Portanto, esse triunfo parte em direção a um tipo de consciência mortal, mundana, corriqueira, ou é um tipo mais imortal, mais empático, que se preocupa com os desdobramentos das escolhas que se faz. Para qual dos dois lados esses cavalos vão puxar a bigorna do carro? E assim, como últimas interpretações da carta do carro, nós vemos que ele vai além da palavra, ele vai além das ideias. O carro se apresenta na ação. E essa ação é uma ação que mexe com o lado da alma da pessoa, que envolve seu ânimos e sua ânima, colocando assim partes complementares de uma identidade de alma. Isso é traduzido ao mundo na hora da tomada da ação. E todos os que observam e que são envoltos por essa escolha ficam afetados pelo reflexo e pela projeção dessa alma. Assim, é um momento de triunfo, como eu disse antes, é um momento de vitória e de progresso na escolha que você estiver tomando, na intenção que você estiver pensando enquanto escuta toda essa mensagem. O que fica como questionamento reflexivo é: esse triunfo é por um motivo egoísta? É só para você? Afeta benevolamente todos ao seu redor? É algo que pode ser compartilhado? Ou é algo completamente pessoal? Vai ter alguém se machucando no caminho para isso se tornar realidade na sua vida? E se houver, você acha que vale a pena ou não? Eu desejo então um bom progresso a todos, um abraço e muito boa noite. Some time on the road. Then one morning working on the city train to spend some time on the road. Wave Clássico. Hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. I come home from a hard day's work, and you're waiting there, all care in the world. See the smile of Wayne in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Fala se tem alguma letra que tenha mais a ver com Sainzwave do que essa. É demais, essa letra é muito viajante. Blowing through the jasmine in my mind. Nossa. E antes também, essa é, bom, essa é de 1972, um soft rock bem bacana. Antes teve Whitney, No Woman, no Sense, no Wave Psicodélico. É, o Whitney é uma banda muito boa. Eu gosto muito. A gente toca, inclusive, essa música aqui, a No Woman, na programação da Sense regular, porque é muito boa essa banda. Ela é de Chicago, nos Estados Unidos. E essa música é de 2016, do álbum Light Upon the Lake. Bom, vamos com Wave Diálogos? É, sempre de improviso. E a gente vai abordar o tema carro, o carro. Acompanhando o Ricardo Marques, mas com outro enfoque. Vamos falar um pouquinho disso. É, você, meu amigo, às vezes a gente se pega em algumas coisas na vida, né? Como sucesso, ser bem-sucedido. Alguns conceitos que são vazios. Se você analisar a fundo, o que significa ser bem-sucedido? Teoricamente, nada. Às vezes a pessoa pode ser bem-sucedida em temas que não tenham relação com dinheiro. O dinheiro é um fator que é irrelevante para você ter sucesso e ser bem-sucedido. Mas as pessoas continuam insistindo nisso, né? E qual é o maior símbolo de ser bem-sucedido do que um carro? Acho que nenhum. A humanidade em si, ela gira... Eu não tô querendo, obviamente, a gente tem que sempre olhar para todos os lados. Obviamente, muita gente se mantém e se sustenta e trabalha muito na indústria automotiva. A indústria automotiva, como um todo, ela gera muitos empregos. Mas não é por isso, não é por eu olhar para essas pessoas que trabalham e dedicam suas vidas a isso, que eu preciso, que nós precisamos elevar o carro a um status superior, status superior até mesmo em outros fatores da nossa vida. Carro, no geral, é nada mais, nada menos do que uma... uma lata é ruim dizer porque não é muito simplista, mas é uma estrutura de metal, plástico, basicamente metal, plástico e vidro, né? Isso são os três elementos principais de um carro. Tem outras coisas também, mas os principais são plástico, metal e vidro. Consome combustível pra caramba, consome tempo das pessoas que ficam no trânsito E não podem realizar nem outras atividades. Se realizam, por exemplo, estão no smartphone, alguma coisa, é proibido, né? Não pode. Então, em tese, não é para você fazer nada. Dentro do carro você pode simplesmente ligar, dirigir e ao certo, né? E prestar atenção. Para não matar ninguém. Mas é uma máquina de vidro, metal e plástico, nada mais do que isso. Não importa a marca, não importa a potência, não importa os opcionais, é uma máquina, só. O carro tem que ser olhado como se você olha uma máquina de costura. Ela serve para aquela atividade, costurar o carro serve para aquela atividade, para locomoção das pessoas que não estão acostumadas com bike, como é meu caso, ou transporte público, que também é meu caso, eu adoro andar de ônibus. Eu acho coisa mais fantástica, você chega lá e fica mexendo no celular, no smartphone, ouvindo música, vendo a cidade, você vê a cidade de bike, você vê a cidade de ônibus. Então, vamos dar um tempo nesse negócio de glorificar o carro como se fosse algo super, como se fosse algo super. Deixa isso pra lá, sabe? Não é legal. Carro é um meio de locomoção no máximo. E como eu tô falando, a gente tem outras opções. E para com isso. Pra quê? Carro é carro. Pô, você vê aí, os caras... Não pode ter uma poeira, não pode ter uma marca de dedo no carro e o cara já fica nervoso. Meu carro... Pô, que ridículo. Meu, não tem nada... Não tem outra palavra não ser ridículo. Não. Sabe? Daqui a pouco você vai parar de dirigir mesmo. O Uber e esses outros aplicativos e os carros que estão... autônomos, daqui a pouco todo mundo vai parar de dirigir. É uma coisa que... O motorista em si é uma coisa que tá com os dias contados. Eu não tô falando que ninguém... não vai mais dirigir. É errado. Ainda vai ter pessoas que provavelmente vão abdicar do conforto que é você ter um carro autônomo pra ficar lá dirigindo. Isso acho que vai sempre existir. Bom, se bem que tem muitos teóricos, muitas pessoas que estudam as tecnologias que dizem que se tudo for autônomo e que está caminhando para isso, é incompatível a tecnologia com um humano lá no meio atrapalhando tudo. Porque máquina, se você não mexer com ela, ela funciona bem. O que estraga é o humano. Então, dizem que é incompatível você ter um humano pensando como humano, ou não pensando, no caso de muitos motoristas, com carros autônomos. Então talvez realmente acabe esse negócio de dirigir. Talvez seja tipo um evento, venha dirigir aqui hoje. Tipo, tem uns carros lá que não são autônomos. Tipo, evento, sei lá, tipo Fórmula 1, alguma coisa do tipo. Venha dirigir, paga o ingresso e vai dirigir, sabe? Mas eu acho que ruma é para que tudo seja autônomo. Então, é tão temporário isso. O carro em si e esse ato de dirigir isso eu acho que não tem muito futuro, não. E pelas questões que estão envolvidas no carro, mobilidade urbana, poluição e tudo, é uma ignorância você achar que o carro é uma coisa que ele não é. O carro não é símbolo de nada. O carro não significa nada. O carro por si só é, como eu disse, é uma máquina. Tipo, você olha uma serra circular de madeira, olha aquilo e olha o carro, que é da mesma maneira, sabe? O carro é uma máquina como aquela. Não passa disso. É uma empilhadeira. Vamos ser mais... vamos contextualizar melhor. Como você olha para uma empilhadeira? Você pensa em sair com a empilhadeira circulando pela cidade, com a empilhadeira brilhando e fazendo aquele estardalhaço todo com o som e falando, olha aqui como eu sou bem sucedido, eu tenho uma empilhadeira. Não, né? O carro é a mesma coisa, cara. A máquina tem até os mesmos princípios. Então, carro nada mais é que uma empilhadeira que nem sequer tem aquele negócio, aquele guindaste que sobe e desce. O carro é muito inútil. Mas então, é isso. Para de olhar para o carro como símbolo de status. Isso é ridículo. Olha para o carro como ele é uma máquina. Já falei demais? Vamos de Erykah Badu, Dating Channel. Fans Wave. Thank you. Bullets com Atlas, eles que são da Inglaterra, de 2015. Demais esse som, né? Meio synthwave, meio retrowave. Muito bacana. Antes teve Dating Channel da Erykah Badu. É isso aí, Erykah Badu. Erykah Badu, fica mais coerente, né? É demais essa música dela, eu adoro ela também. É do álbum Mama's Gun, de 2000. O que você achou do Synthwave? Curtiu? Deixa lá seu recado, www.synthcast.org/contato ou www.synthcast.org/chat. Diz o que você achou, pede sua música, sugere tema pro Rick, sugere tema pro Wave Cards, faz tudo o que você quiser, o programa é seu e nosso. E também você pode, lembrando que você também pode compartilhar nas redes sociais e curtir a nossa página, nas mídias sociais todas, nas redes sociais todas, @sigasens, Instagram, Facebook, Twitter, qual que é aquele outro que tem de música? Mixcloud, todos são @sigasens. E a gente se despede ao som do Haikai, que é o nosso BG novo. Produção de primeira aqui da equipe da Sense. Até a próxima!